Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Bom dia, este é o Antena News. Guerra na Costa do Marfim. Forças de Ouattara atacam as de Laurent Gbagbo. O primeiro é o presidente reconhecido, o segundo, o presidente cessante, que não quer deixar o poder. No Iémen, mais 15 mortes nesta segunda-feira. As tropas dispararam contra os manifestantes antigovernamentais, sendo que 15 deles morreram, só em Taiz, uma das cidades que fica a sul da capital, Sana'a. Na Líbia, os Estados Unidos retiraram os aviões, mas os britânicos querem continuar a armar rebeldes. Michel Martelly é o novo presidente haitiano. O cantor venceu as eleições com 67% dos votos e em Port-au-Prince, a capital do Haiti, geraram-se manifestações de alegria pela eleição do mais emblemático cantor daquele país. A Espanha já tinha o desemprego mais alto da União Europeia, mas, mesmo assim, continua a bater recordes. Os dados recentemente divulgados pelo jornal espanhol El País dão conta de que, em média, 1.100 pessoas por dia perdem emprego na Espanha. A Espanha continua assim a ver crescer o número de desempregados, que já ultrapassa os 4,3 milhões de pessoas. Em Portugal é cada vez mais polémico o Censo 2011. Tirando as habituais reclamações, como juntas congestionadas e internet lenta, outras mais graves se lhes vão juntando. Tão graves que o INE, o Instituto Nacional de Estatística, se viu obrigado a retirar duas questões do censo. Uma referia-se às uniões de facto, a outra sobre quem se encontrava na casa às 0 horas do dia 21 de março, mesmo que não fosse residente. Estas perguntas irão ser retiradas dos censos e as respostas entretanto dadas serão apagadas da base de dados. Portugal deve garantir o 6º lugar no ranking da UEFA. Aos clubes portugueses ainda na Liga Europa, Porto, Benfica e Braga, só é pedido que empatem todos ou que, pelo menos, um vença. No caso deste cenário se concretizar, Portugal garante desde logo o 6º lugar no ranking da UEFA. Isto permite, segundo a agência Lusa, que Portugal tenha 3 equipas na Liga dos Campeões na época de 2012-2013. Atualmente, Portugal tem 3 vagas, sendo que 2 são de entrada direta e uma terceira para a fase de grupos. A edição de hoje do Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva está de regresso às 8 da noite em mais um Desporto Antena.